quando bate a neurose, não tem que te segura, traz logo um do bom, que tá sendo uma tortura pra esquecer os problemas de casa ou da vida. Mas depois de fumar, se enche a cara de bebida, passa menos de uma hora, o esquema é um raio. Depois vem a pedra, essa droga do cara, no outro dia tá careta, vai se adiantar. Quem não tem condições, o negócio é roubar. Uma fita então, dinheiro fácil é vantagem, é só dar um tiro que inicia a viagem e começa a pensar que é melhor que todo mundo. E na real, caiu no poço muito fundo, onde predomina o sofrimento e a dor. Muitos tentam ajudar, mas você não dá valor, sem previsão para sair dessa situação. Difícil é escolher o caminho que é bom. Vixe, já era, caiu no precipício, chapado eternamente dominado pelo vício. Vixe, já era, caiu no precipício, chapado eternamente dominado pelo vício. Vixe, já era, caiu no precipício, chapado eternamente dominado pelo vício. Mas todo mundo faz sua correria, o vídeo tá na boca pra passar mais uns dias. Não é como o playboy, que sempre tem a sua vez. A verba do papai te segura por um mês. Pode ser crack, black, maconha ou cocaína, cola tudo mais, consumir a sua sina. Tem gente que tem noias anormais, sem saber que no futuro vão ficar para trás. Mas não tem discussão, no momento é a droga. Para entrar é muito fácil, pra sair aqui é foda. A grande maioria cai por inocência, mas o tempo passa, logo vira dependência. O conselho é evitar e sair quem não quer. A guerra existe, sobrevive só quem é. Eu sei que cada um tem sua realidade, mas o meu papel é te passar essa mensagem. Vixe, já era, caiu no precipício, chapado eternamente dominado pelo vício. Vixe, já era, caiu no precipício, chapado eternamente dominado pelo vício. Vixe, já era, caiu no precipício, chapado eternamente dominado pelo vício. Então fica ativo, observe os indícios. No mundo ninguém é santo, e você sabe disso. A polícia tá no meio, eles são espertos. O camburão tá cheio, da bocada eles tão perto. Chegam intimando pra pegar seu fumo, toma sua paranga para o seu próprio consumo. Que decisão tomar pra sair dessa vida? Dar um tiro na cabeça será a melhor saída. Se me ouvir é difícil, deixe Deus te acompanhar. Siga sua palavra, pois não vai te abandonar. E o adicto pensa que pode tudo, o fragante no bolso é seu único refúgio. E eu sou mais eu, a minha escolha tá feita. Antes carente do quebra só o capeta, e se regenerar é outra língua falar. Então consumo o que quiser até se acabar. Vixe, já era, caiu no precipício, chapado eternamente dominado pelo vício. Vixe, já era, caiu no precipício, chapado eternamente dominado pelo vício. Vixe, já era, caiu no precipício, chapado eternamente dominado pelo vício.